Deus sabe. Anda esmolente, mas o santo desconfia. Deus sabe. Esse guia adormecido, que grande mentira. Deus sabe que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Joga a mão pra cima, Chita Uri diz: bandida, só falta te encontrar. Sua cara maquiada não me engana, por isso era traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no Book Rosa. Que grande mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Joga a mão pra cima e canta, diz: bandida, só falta te encontrar. Sua cara maquiada não me engana, por isso era boa bandida. Traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no Duque Rosa. Sua cara maquiada não me engana, por isso era boa na cama. Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama. Mais o meu coração se apaixona.